Wagner, a patroa Dalva, que a gente ela dava. Tamo junto. Obrigado, Sione Melo. É do seu grande amor, já no boutique. Obrigado, Sione. O nosso convidado, DJ Elton, já no circuito. Fala, Elton. Chupé! Pra onde você me levar? Rebelde! Eu juro, sei que vou gostar. Olha aquele Almeida aí, ó. Pra onde você for, amor? Bora, Kelly! Onde for, sempre vou te amar. E aí, Butiquinho, vamos lá! Você cruzou o meu caminho, me deu seu carinho, fez me apaixonar. Silva Original. E acendeu a ilusão, fez meu coração. Bora, Original. Não acredita. Você é a dona Valéria. Não posso mais seguir sozinho. Preciso desse seu calor. Régua do musicão. Pra onde for a sua estrada, com você. Olha o brito da bebida. E o seu grande amor de fala assim, ó. Com você eu vou, na chuva ou céu azul, pro norte ou pro sul, pra onde o vento nos levar. Onde você me levar, meu amor, eu vou com você. Com você eu vou. É. Vou pra qualquer. O importante está com você. Pois eu sou feliz. Se você comigo está. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Cláudio Ramos. Cláudio. Pra onde você me levar? Olha o cheiro do camarão graúdo. Eu juro, sei que vou gostar. E aí, meu patrão? Pra onde você for, amor, seja onde for, sempre vou te amar. Vem embora, vem. Você cruzou o meu caminho, me deu seu carinho, fez me apaixonar. E aí, Mudiguinho? E acendeu a ilusão, fez meu coração no amor acreditar. Não posso mais seguir sozinho, preciso desse seu calor. Pra onde for a sua estrada, com você eu vou. Como é que é? Com você eu vou, na chuva ou céu azul, pro norte ou pro sul, pra onde o vento nos levar. Só sei, vou te falar uma coisa. Com você eu vou, com você eu vou, vou pra qualquer país. DJ Rebelde, pois eu só sou feliz se você comigo está. Com você eu vou. DJ Rebelde, quando senti teu amor, bora! Parece que a lua chorou. Não há mais lugar pra guardar um bolé. Deixa meu garoto David dar um chega aqui no comando, vamos lá! São mais estrelas que céu, palavras mais tortas. Olha o André Saudade já beijando com essa música. Esquecem-se todos. Alô, André! Que falam de aí, desvio da saudade. Junto minha grande amiga Aline, das melhores da saudade, as originais. Vamos lá! Enlouquecidos amantes, também sou assim. As pedras mais duras são flores pra mim. Amores perfeitos pra gente colher. Esse bolero sincero, meu coração, talvez seja só uma grande ilusão. Mas quero dançar agarrado em você. Essa música agarradinha é boa. Minha vida virou paixão. Bora, Mudiguinho! Nem é preciso sonhar, porque é bom começar. Como quem sai do mar e não tem. Eu passando galo. Você é a razão. Ontem tive uma resenha lá na Praça Princesa Isabel. Tá. Até 6 da manhã. Olha. Deixa o bolero tocar. Aí o galo cantou. Esse amor não tem fim. No meu coração acabou, se abrocou. Minha vida virou paixão. Eu parceiro Fábio da Pedreira, isso é considerado velha guarda. É um carinho e respeito do Rebelde. Alô, Fábio! Tamo junto, meu irmão! DJ Rebelde, DJ Rebelde. Fábio da Pedreira. Enlouquecidos amantes, também sou assim. As pedras mais duras são flores pra mim. E aí, Jupé? Amores perfeitos pra gente. O homem do cavalo branco. Passei o cavalo. Esse bolero sincero no meu coração. Talvez. Meu amigo Madison e a Daisy. O casal surfista com a gente. Já com o DJ Elton. Cadê o bolo aí? Minha vida virou paixão. Nem é preciso sonhar, porque é bom como está. Como quem sai do mar e não pensa em voltar. Você é a razão dessa minha loucura. Deixa o rebelde tocar, quero mais é te amar. Porque sei que pra mim esse amor não tem fim. Vamos lá! O meu coração acabou-se a procura. Minha vida virou paixão. Ô maestro! Nem é preciso sonhar, porque é bom começar. Como quem sai do mar e não pensa em voltar. Você é a razão dessa minha loucura. Deixa o bolero tocar, quero mais é te amar. Porque sei que pra mim esse amor não tem fim. O meu coração acabou-se a procura. Minha vida virou paixão. Eu tanto preciso você comigo. Poder te amar e nem voltar. Meu amigo Thiago, da Big Stephanie. E viajar. Os empresários aí da conveniência Paion. Quero teu carinho. Cadê patrão Stephanie? Pois estou sozinho. Tá bem hoje, né? Como eu vou deitar? Flutuar no vento. Já ela tá melhor, né, Elton? E ao dormir, então poder sonhar. Mas são duas Stephanie, eu tô enxergando. Fantasia poder me agarrar. Fazer de conta que estou com você. Feliz em nosso paraíso. Bora, Stephanie! Fica com verde! Ah, como eu queria ter você um dia somente pra mim. É butiquim, papai, vamos lá! Vem amor comigo, que eu tanto preciso ter você aqui. Te dar o meu amor, sentir o teu calor até o fim. Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, vem pra mim. DJ Rebelde. Eu também preciso ter você comigo. Poder te amar e me envolver. E viajar no tempo. Quero teu carinho. Se abraçar com o Brigarinho também, meu parceiro Bruninho. Pois estou. Sua esposa Diana com a gente. Lá na conveniência D&D. Lá no Guamar. Bora, Bruninho! Fazia poder me agarrar. Fazer de conta que estou com você. Feliz em nosso paraíso. E aí, mulher, como é que é? Ah, como eu queria ter você um dia somente pra mim. Vem, amor, comigo, que eu tanto preciso ter você aqui. Te dar o meu amor, sentir o teu calor até o fim. Quero te abraçar, eu quero te beijar. Vem pra mim, vem pro Budiguim. Ah, como eu queria ter você um dia somente pra mim. Bracione Melo. Vem, amor, comigo, que eu tanto preciso ter você aqui. Te dar o meu amor, sentir o teu calor até o fim. DJ Rebelde! Quero te abraçar, eu quero te beijar, vem pra mim. Uma fonte de desejos, me fascino com seus beijos. Tudo que faço me lembra você. Deixa eu mandar um abração e um beijão carinhoso. A minha grande amiga bonitona, em pensamento. É bonitona! Não te esqueço só um momento. O botiquinho. Esse amor. É inválido! Me faz sofrer. Pensa numa música linda essa aqui, ó. No meio da noite uma dor me consome. Aí tu acorda do novel Shark. No meu desespero eu grito seu nome. Vai! Distante assim é tão ruim. Isso me dói demais. Preciso tanto do seu amor, qual é eu tenho? Cadê o original, rapaz? Pobre de mim. Aquela dança original, cadê? Vivendo assim. Vai! Sem ter você aqui. Seu amor é uma semente, meu coração é um jardim. Que aos poucos foi crescendo. Que tomou conta de mim. DJ Rebelde. Deus sempre na frente. Música. isso! Distante assim é tão ruim, isso me dói demais. Preciso tanto do seu amor, como é que eu tenho paz? Pobre, pobre de mim, vivendo assim, sem ter você aqui. Seu amor é uma semente, meu coração é um jardim, que aos poucos foi crescendo e tomou conta de mim. Seu amor é uma semente, meu coração é um jardim, que aos poucos foi crescendo e tomou conta de mim. Teu olhar não falava, rebelde, sonho, beijo de amor tão gostoso de uma mulher. E aquele delírio, vamos lá. E o nosso sol despertar. Olha aquele Almeida! E o coração seduzia toda a paixão que eu guardava. Alô, mestre! Você. Até 6 da manhã, mestre. E a solidão foi embora. Brilhou no céu nesta hora. Grande amigo preto e a tarde também com a gente. E essa já no botiquim. Grita, grita. Alô, preto! Eu te quero, eu te quero sempre pra mim, até o fim. Eu te quero, eu te quero sempre pra mim, até o fim. As músicas que no passado fizeram sucesso, hoje são pura recordações. O teu olhar aqui me falava, daquele instante de sonho, beijo de amor tão gostoso de uma mulher. E o nosso sol despertava, e o coração seduzia toda a paixão que eu guardava só pra você. E a solidão foi embora. Vamos lá! Brilhou no céu nesta hora. Amanhã é sabadão, a gente começa lá pelo 40 horas. Aniversário do Baré Mania. E o Rebelde tocando. Rebelde. Eu te quero sempre pra mim. A noite tem quadra da prefeita. Eu te quero sempre pra mim, até o fim. Eu te quero sempre pra mim, até o fim. DJ Rebelde. Quando sinto seu corpo no meu, meu desejo é só você, amor. Não consigo mais viver assim, a me esconder, sempre a temer, a te perder. Sargento Isaac. Seu sorriso sempre a me seguir. Sai do WhatsApp. O nosso amor que é o nosso lindo, quero te amar. Já nosso convidado DJ Aldo. Meu corpo treme ao tocar você. Não consigo me conter, amor. Fala, meu garoto, não chega aí, David. Vamos amar. Fala, Júnior do Camarão Graúdo. Nos separar. Vai. Seu sorriso sempre a me seguir. O nosso amor quero assumir. Quero te amar. Amor meu, quero amar você. Nunca vou te deixar. Só você que me faz feliz, vem correndo me amar. Quando sinto seu corpo no meu, meu desejo é só você, amor. Não consigo mais viver assim, a me esconder, sempre a temer, a te perder. As músicas que no passado foram um sucesso e hoje pura recordação. O nosso amor quero assumir, quero te amar. Vai dançando, Budiguinho! Você é minha luz, estrada, meu caminho. Sem você não sei andar sozinho. Sou tão dependente de você. Vai dizendo! Chama que alimenta o fogo da paixão. Chuva que molhou meu coração. Sou tão dependente de você. Pra relembrar. Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem querer. Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem querer. Como é que é? Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, esse amor é bom demais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, esse amor marcou demais. Podem até te dar algum prazer, mas posso até jurar, você vai ver que ninguém vai te amar como eu te amei. Vai dançando! Você pode provar milhões de beijos, grande amigo Pantera, mas sei que você vai lembrar de mim. Hoje ele veio. Morena jogou-lhe da cama. Bora, bora. Na hora você pode se entregar. A minha morena do retrô. Mas não vai me esquecer nem mesmo assim. E aí, Budiguinho? Eu vou ficar guardado no seu coração. Na noite fria, solidão. Saudade vai chamar meu nome. Eu vou ficar. Sorriso cativante, rebelde, encurtando mais distância. Esse é o meme de dar um chega com o Edielson aqui no palco. Alô, garoto! Tomando fera por fera. No entanto, és tão bela quanto fera criatura. Tens garras de carcará, corpo de fruta madura, olhos, olhos de serpente. És todo mal na semente que deu. Fala, meu parceiro Betinho! És a sede mais ardente que se fez um jardim no meu deserto. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu e mais ninguém. Nesse mundo dos insetos, és uma mal. Se estou errado ou certo, sabe, sou mais ninguém nesse mundo dos sinceros. Fala, meu parceiro, Piu Piu! És um mal que me faz bem. No entanto, és tão bela quanto fera criatura. Tens garras de carcara, corpo de fruta madura, olhos de serpente. És todo mal na semente. Que desejo em mim brotar. És a sede mais ardente pra dançar. Sexta retrô do Butiquim. DJ Lucas Marcel já na área. E aí, Anderson? Uma parada, meu irmão. Mais ninguém. Bora pra cima! Nesse mundo dos incertos, DJ Rebelde. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu mais ninguém nesse mundo dos incertos. És o mal que me faz bem. Já já o nosso convidado DJ Rebelde. Um beijo que o beija-flor beija o néctar de uma flor. Já já é o do sorriso que o palhaço. O moço incomparável com a gente. Um beijo de amor. Um beijo que o beija-flor beija o néctar de uma flor. Um sorriso que o palhaço espalha com um simples gesto de amor. DJ Rebelde! Um choro de alguém apaixonado em busca de carinhos. Um choro porque a alegria é tanta. É pra dançar! Se é uma loucura amar, se é um pecado desejar, eu serei mais um pecador, porque amo você. Se é uma loucura amar, se é um pecado desejar, eu serei mais um pecador, porque amo você. Amo você. Eu amo. Amo você. Eu amo. DJ Rebelde. Igreja amiga Kelly Almeida, ela e o tio Pé com a gente sempre nos prestigiando. Hoje aqui na sexta redonda do Boutique. Obrigado, Kelly. Tamo junto, vamos lá. Um beijo que o beija-flor beija o néctar de uma flor. Opa! Um sorriso que o palhaço espalha com um simples gesto de amor. Sabadão, amanhã nós estamos um beijo, lá na quadra da prefeita do bairro do Guamá. Edilson de Elson, Rebelde, David, Neto. Um sorriso que o palhaço espalha com um simples gesto. Michel, Duda. Um choro de alguém. O nosso verde verão amanhã. Em busca de carinhos. Bora da prefeita! Um choro porque a alegria é tanta. Marcelo Wagner e Adalva. Se é uma loucura amar. Hoje juntos, né? Se é um pecado desejar. Uma semana pra cada. Serei mais um pecado. E essa semana juntos, né? Porque amo você. Bora, da rua. Se é uma loucura amar, se é um pecado desejar, eu serei mais um pecador. Domingo nós estamos lá em Outeiro, lá no Marizia. Primeiro tempo do Rebelde lá no Marizia. Depois tem Guamá. Eu amo. Lá no Cláudio Brumosão. Eu amo você. Vai pra cima, vai. Eu amo. Eu amo você. Desejo você. DJ Rebelde. Ah, meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Vai. Foi tão ruim, eu não pude estar com você, meu amor, não pude. E aí, Budiguinho? Meu grande bem é você, meu amor, eu te dou minha vida, fica. Bora dar uma acelerada, vamos lá! És feita pra mim, não pode me deixar. A luz da minha vida não pode apagar. Vai! Olha pra mim. Meu parceiro, grande amigo DJ, produtor DJ Daniel Cardoso com a gente. Naquela noite, homem da banda As Baroas. E aí, Daniel? Foi tão ruim, eu também chorei. Quando a gente se deixou, olha pra mim e me diz, amor, que não vai mais terminar. Foi tão ruim, eu também chorei. Quando a gente se deixou, olha pra mim e me diz, amor, que não vai mais terminar. DJ Rebelde. Sexta retrô do Boutique, vamos lá, vamos lá. Meu amigo André e dos amigos da saudade, última pelada. Minha grande amiga Aline, das melhores, as originais. Tá com a gente aqui. Oh, meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Foi tão ruim, eu não pude estar com você, meu amor, não poder te abraçar. Meu grande bem é você, meu amor, eu te dou minha vida, fica por favor. És feita pra mim, não pode me deixar. A luz da minha vida não pode apagar. Olha pra mim e diz, meu amor, se também não sofreu quando a gente acabou. Naquela noite, quando eu te liguei, eu senti na tua voz um vibrar. E aí, mulher? Foi tão ruim, eu também chorei. Quando a gente se deixou, olha pra mim e me diz, amor, que não vai mais terminar. E aí, Boutiquinho? Foi tão ruim, eu também chorei. Quando a gente se deixou, olha pra mim e me diz, amor, que não vai mais terminar. DJ Rebelde. Vai, Boutique. Foi você quem falou que o nosso romance chegava ao fim. Foi você. Foi você quem deixou o meu coração tão triste assim. Minha amiga Franzi. Foi você. Minha avó hoje. E na sexta retrô. Perdoa meu coração. E aí, Pantera? Ele não quer solidão. Então perdoa. Por isso perdoa pra mim. Meu parceiro DJ Daniel Cardoso com a gente. Sim, eu. Homem da banda As Baroas. Tá no Boutique hoje. Valeu, Daniel. Tamo junto. Oh, meu amor. Esperando a bala, né? Ainda. Sem você é tudo ruim. avisando, gente, na, vem pra mim. Na volta do Rebelde, no domingo tem Ilha Bela. Isso. DJ Rebelde, DJ Rafael e mais o DJ Xuxa. E o DJ Rodrigo lá no Ilha Bela domingo, hein? A descida de outeiro. Por isso perdoa pra mim. Sem ele eu não vivo, é o fim. Meu patrão Júnior, o homem do camarão graúdo, deixa. Perdoa meu coração, ele não quer solidão, por isso perdoa pra mim. Já já o nosso convidado, DJ Elton. Eu não vivo, é o fim. Vamos juntos. Você no meu caminho e sem destino eu fui andando. Eu fui por aí, sem rumo, sem futuro, sem passado, sem presente. Eu me envolvi, agora estou preso a você. Mas entenda que foi. Foi por aí. Aniversário da Val hoje, é? Sei. E aí, Val, cadê o bolo? Que eu me entreguei. Só lá na tua casa? A você foi. Amigo Jailson do comércio com a gente. Foi por amor. Toda a galera do comércio, hein, Jailson? Me diz. Vamos! Que eu te amei. E aí, Valéria? Você de mim fugiu achando que a gente não iria dar certo. Mas estava bem perto. Pra gente se entender, se envolver e procurar uma chance pro nosso romance. Você então fugiu de mim, me deixando assim, sem seu amor. Por que me diz o que fazer sem você? Foi. Foi por amor, eu sei. Me diz o que fazer. Alô, alô, galera, aqui quem fala é o cantor Tony Brasil e eu estou na companhia do meu amigo DJ Rebelde. Sabe muito, conhece muito e toca o sucesso do Tony Brasil. Sente só. Grande amigo WK da Cremação. Quando pensei que eu tinha você, foi um sonho. Quando pensei que não ia perder, foi um sonho. É duro acordar e ver que você não está no meu mundo. Como é que é? Pra te reconquistar, meu bem, sou capaz de largar tudo. Eu largo tudo por você. Basta você me dizer que comigo vai ficar. DJ Rebelde, pelo amor do nosso amor, esteja você onde for, me diga que eu vou te encontrar. Te encontrar. Te DJ Elton pra comandar. O nosso convidado da sexta retrô, Já já chega de Elcio também, já tá por aqui. Vamos lá! A chuva vai caindo e vai molhando meu rosto e meu pranto. Se confunde com os pingos dessa chuva, então eu choro tanto. Eu sei que alguém já cantou isso em outra canção, mas não importa. Mas tudo que eu queria era ver você chegando em nossa porta. O quê? Eu largo tudo por você, basta você me dizer que comigo vai ficar. Bora, Brito! Pelo amor do nosso amor, esteja você onde for, me diga que eu vou te encontrar. Eu largo tudo por você, basta você me dizer que comigo vai ficar. Alô, DJ Rebelde! Pelo amor do nosso amor, esteja você onde for, me diga que eu vou te encontrar. Te encontrar. Quando o DJ tocar esta linda canção, DJ Rebelde, você vai ouvir e lembrar da nossa louca paixão. Pra relembrar do botiquim. Lembra quando a gente se amava sob a luz do luar. Vai, Brito! Ouvindo esta canção tão linda, eu vou me apaixonar. Oh, oh. Oh, oh, quero ver seu amor. Olha bonitona, é bonitona. Oh, oh, oh, oh, sem ele eu nada sou. Já já deu o nosso convidado DJ Aldo pra comandar. Sexta Retro é boutique. Vamos lá! Peço pro DJ tocar esta canção, esta canção, pra ela eu vou declarar toda a minha paixão. Peço que me dê uma chance pra poder falar. Ah, ah, amigo Edson, aí dos manos da salada, fala Edson! Quero ficar. Manda aquele show no boutique! Oh, oh, oh, oh, oh. Quero ver seu amor. Bora, tio Pé! Oh, oh, oh, oh. Cadê o cavalo, tio Pé? Oh, oh, oh, oh, oh. Quero ver seu amor. Oh, oh, oh, oh. Vem ver eu na dança. Vai pra cima, vai! A gente já não se entende e a nossa história mudou. DJ Rebelde, você não me dá carinho, tampouco me fala de amor. Não liga para o que eu visto, não importa se eu vou sair. Tô passando o Bruninho e a Jana. E fica aí da conveniência, Beide. Aí, Bruninho! Sem saber. Fala, meu empresário! Eu te encontro num bar e você está contra alguém. Olha a desculpa. Dá uma desculpa qualquer e eu fiz estar tudo bem. Na frente dos seus amigos você quer me distrair, mas fica assim, sem saber de mim. Como é que é? Um carente de amor. Você é Bora, Wagner! Você e a Dalva pra gente! Você. Vai dançando, vai curtindo, botiquim. Muita coisa ainda pra acontecer por aqui. Vamos lá! A gente já não se entende e a nossa história mudou. DJ Rebelde. Você não me dá carinho, tampouco me fala de amor. Não liga para o que eu visto, não importa se eu vou sair. Ontem tivemos uma resenha, bola. Fica assim. É igual a resenha, galo. Sem saber de mim. Só faltou um açaizão pro Rebelde, né? Eu te encontro no bar e você está contra alguém. Dá uma minhoca ali, fala, minhoca! Minhoca faltou ontem, minhoca. Seus amigos, você quer me distrair, mas fica assim. Uala! Sem saber de mim. E aí, mestre? Sem saber que eu estou. Preciso de você aqui perto de mim. Tenha dó, venha por favor. Estou querendo alguém como você aqui. É isso que eu tô vendo mesmo. Pra me abraçar, me beijar. Mulher com mulher. Me fazer feliz como eu sempre quis. Você é minha paixão, é o meu. Bora, macharada, bora dançar! Ficar com você como sonha acordado, tudo ver. E não ter. Olha o Zerinho, ele é Sara. Um dia se passa mais apaixonado. Zerinho! A lua que vem, traga ela por favor. É a minha joia rara, meu pedaço do céu. Ficar com você como sonhar acordado e tudo ver. E não ter. E o meu amor? O meu amor virou brinquedo pra ti. Põe na minha boca o mel, logo em seguida o fel. Depois vem de mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceito esse seu jeito de querer me amar. Já já o nosso convidado, DJ Elton! Virou brinquedo pra ti. O incomparável pra comandar. Põe na minha boca o mel, logo em seguida o fel. Incomparável. Depois vem de mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceite esse seu jeito. Você está rindo no botiquim. Não vou mais sofrer porque o pesadelo acabou. Ela veio pra ficar de vez comigo, dizendo que eu sou o seu amor. E que sofreu demais longe de mim. Agora que ela veio pra ficar, não tenho mais motivos pra chorar. E aí, meu amor? Rebelde. O meu amor já chegou. agora toma conta de mim. Ela veio pra ficar. É de onde? É do bom amar. Vou caçar mais três por aqui, vou passar a bola. O nosso parceiro DJ Elton. O incomparável hoje, o nosso convidado todo especial. Olha, Elton! Sei que não vou mais sofrer, porque eu olho pro Elton, o pesadelo acabou. Me lembro do Elton, ela veio pra do corpo do magrelo, na verdade nós dois, né? Comigo, no ouro negro, dizendo que eu sou o seu amor. É que sofreu demais longe de mim, agora que ela veio pra ficar, não tenho mais motivos pra chorar. E aí? Oh, oh, oh. O meu amor já chegou pra tomar conta de mim. Ela veio pra ficar. É de onde? É tão bom amar. Ele já está aqui, o DJ da saudade. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Hei de achar alguém que me dê amor, que fale só de amor, pra que eu possa pensar. Para dançar uma saudade, vamos lá, vamos lá. Que a violência já não representa nada, que a paz já foi encontrada, que a guerra acabou. Alô, Aline! E que a gente, olha o André, já possa viver, que possa falar com um semelhante, sem ter que morrer, sem ter que matar. Amigos da saudade, e futebol pelada, crianças possam brincar. Sorrindo, elas chegaram, cantar, as originais, perfume, as melhores da saudade, agora sim. Estão fechada com Príncipe Negro Retrô. Há 2000 anos atrás, entrou na terra um rapaz que só falava de amor. E o mataram, mas o mataram fisicamente. Pois o seu espírito, pois suas palavras estão mais vivas do que nunca. Na voz de muitas pessoas que acreditam que o amor existe. E que a gente já possa viver, já possa falar com um semelhante, sem ter que morrer, sem ter que matar. E crianças já possam brincar, sorrir e cantar. Ei, Rebelde! E nada de voltar falando de amor, de amor, de amor. E a saudade do Rossi! Que do Mujiguinho! Pode ir procurar. Vamos lá! Em qualquer outro lugar. Um amor como eu. Mas não vai encontrar. Eu te dei o meu corpo, te mostrei o meu gosto. Pega do corpo. Você tanto gostou que até repetiu. E aí? Depois disso sumiu. Nem fez o café. Com vergonha, com medo de aceitar sem segredo nosso caso de amor. Mas tem gente que tá esperando a volta do anjol. E eu estou te esperando, tô somente me guardando pra quando você voltar. será que volta? Pra te dar muito carinho, pra te dar mais um pouquinho, pra te dar, só pra te dar. Fazendo DJ Lucas Maciel. Agora vocês seguindo o musiquinho. Pode ir procurar. Dá um Rolex, só filé. Em qualquer outro lugar. Alô, Júnior! Um amor como eu. O homem do Camarão Graúdo. Mas não vai encontrar. Eu te dei o meu corpo. Te mostrei o meu gosto. Você tanto gostou que até repetiu. Depois disso sumiu, com vergonha, com medo de aceitar sem segredo nosso caso de amor. E eu estou te esperando, somente me guardando pra quando você voltar. Pra te dar muito carinho, pra te dar mais um pouquinho, pra te dar, só pra te dar. Pra te dar muito carinho. Como é que é? Pra te dar mais um pouquinho. Alô, Eleva! Pra te dar, só pra te dar. Pra te dar muito carinho. Pra te dar mais um pouquinho. Obrigado, Butiquinho, vou deixando a minha saideira. Pra te dar, só pra te dar. Um milhão de vezes. Já já cheguei, Eldo! Prometi a mim mesmo minha vida mudar. DJ Rebelde! Um milhão de vezes. Não encontro a mim mesmo. Estou no mesmo lugar. Porém, o que dói é ficar sozinho, sem flor escolher, só colher espinhos. Meu erro, já sei, foi amar demais. Por amor eu parei, fui ficando pra trás. Um milhão de vezes prometi a mim mesmo minha vida mudar. Um milhão de vezes não encontro a mim mesmo, estou no mesmo lugar. Porém, o que dói é ficar sozinho, sem flores colher, só colhendo espinhos. Meu erro eu já sei, foi amar demais. Por amor eu parei, fui ficando pra trás. DJ Rebelde Saudade, detonando muita saudade no seu coração.